Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. I got me a complication and it's an old child. Consume my reputation, something more than why. I know it serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I'll stay in hibernation till the talk subsides to gone. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size, to size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has. And how it really stands. I'm out of circulation. I've all but washed my hands. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size, to size. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico, do rock progressivo, do krautrock e muito mais, das décadas de 60 e 70, por vezes até saímos destas décadas, mas a Floresta Encantada foca-se essencialmente neste período, o período da evolução da música psicadélica, e começamos o programa de hoje com os norte-americanos da Music Machine, uma banda formada em Los Angeles em 1966. Aos Music Machine é muitas vezes atribuído o rótulo de protopunk, já que a banda fazia muito uso das guitarras distorcidas e também de uma voz muito rouca por parte do líder Sean Bonnywell. Os Music Machine editaram um single que fez história, o tema que acabámos de escutar, Talk Talk, saiu no final de 1966 e chegou a entrar na tabela de vendas da Billboard, superou mesmo o top 20 e por isso mesmo também este tema ficou um momento histórico do psicadelismo e também do psicadelismo garageiro que já deixava algumas semanas para aquilo que iria acontecer na década de 1970. Vamos continuar com outro nome norte-americano, também associado um pouco ao garage rock, mas que com o disco de estreia acaba por colocar o seu nome na vaga do psicadelismo. Falo dos Blues Magoos e do disco de estreia em 1966, Psychedelic Lollipop, isto numa altura em que muitos discos norte-americanos desta altura e associados ao psicadelismo começavam a ter a palavra psychedelic na capa, e os Blues Magoos também fizeram o mesmo. Vamos escutar um dos temas mais conhecidos dos Blues Magoos, esta banda de Nova York formada no Bronx em 1964. Vamos escutar We Ain't Got Nothing Yet, os Blues Magoos, em 1966. A Floresta Encantada, com regresso a Los Angeles, na companhia dos da Chocolate Watch Band, uma banda também associada ao garage rock, mas que aos poucos foi colocando texturas mais psicadélicas na sua música, como é o caso do tema que acabámos de escutar, Baby Blue. É um original de Bob Dylan. Podemos encontrar esta música no segundo trabalho do Chocolate Watch Band, The Inner Mystique, um disco que no segundo lado, no lado B, conta apenas com versões. A mais conhecida até será mesmo, para além desta, Baby Blue, o tema I'm Not Like Everybody Else, dos Kinks. Para trás, ficámos com os Blues Magoos em 1966, no registro Psychedelic Lollipop. Foi, aliás, o álbum de estreia dos Blues Magoos. Escutámos a faixa We Ain't Got Nothing Yet. E agora vamos continuar com os canadianos da Guess Who, uma banda associada não só ao psicadelismo, mas também a um blues mais hard. E vamos escutar o tema, talvez a música mais conhecida deles, American Woman. Saiu em 1970, é uma faixa retirada do sexto disco dos Guess Who, um álbum homónimo, e um tema que mais recentemente se tornou conhecido na versão de Lenny Kravitz. Pessoalmente gosto mais desta. São os da Guess Who com American Woman, agora na Floresta Encantada. She gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, and C. mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Coloured lights can hit A Floresta Encantada, e neste início de programa no norte da América, aqui com algumas propostas entre o garage, o blues, o rock e, claro, o psicadelismo. Primeiro estivemos com os da Guess Who, com a faixa American Woman, um tema muito reconhecível, até porque teve há pouco tempo, já há alguns anos, uma versão por parte de Lenny Kravitz. Escutámos então o tema American Woman de 1970, que surgiu no sexto disco de estúdio dos Guess Who, banda do Canadá. Entretanto, estivemos com os Creedence Clearwater Revival, uma música que já passou há alguns anos aqui pela Floresta Encantada, e decidi ir buscar hoje porque, de facto, funcionava bem aqui no meio de outras propostas norte-americanas. Escutámos então Rebel Tambel, de 1970, no registro quinto álbum de Creedence Clearwater Revival, Cosmos Factory, uma música um pouco longa e que se tornou marcante essencialmente pela parte do meio. Para lá do swamp rock que abre e fecha a música, temos ali no meio um momento mais psicadélico, com acordes mais menores e uma viagem quase à kraut rock, mas claro com a intensidade de rock dos Creedence Clearwater Revival, e tornou-se mesmo num dos temas mais emblemáticos do grupo. Vamos continuar com outra proposta norte-americana, são os Iron Butterfly, banda de San Diego, na Califórnia, e que ganhou enorme reconhecimento com o tema de 1968, Inagada da Vida, uma faixa muito longa, mas que colocou o nome de Iron Butterfly, não só associado ao psicadelismo da época, mas também para o desenvolvimento da música mais pesada de finais dos anos 60, uma banda que deixa um legado enorme para o som mais pesado da década seguinte. No entanto, em 1969, para o disco seguinte, a seguir a Inagada da Vida, o álbum Ball, o grupo decidiu experimentar com melodias mais pequenas, composições mais melódicas, e o resultado então é esse registro, o terceiro de Iron Butterfly, o álbum Ball, e vamos ficar com a faixa Bell the Beast, aliás, o tema que encerra este registro dos Iron Butterfly, editado em 1969. Can you call this bluff? I'm say without knowing it's hard enough. A top comes a spinning into your life, and you've reached the height. Sombra pensar num amor musculoso. Vai encontrar nesta noite o amor sem pagar. Secas de jornal, sombra na esquina, alguém vai piso silêncio, caminhante noturno. Foge. Floresta Encantada, e nestes últimos minutos em português, com os Mutantes, em 1969, no segundo disco do grupo brasileiro, também homónimo, à semelhança do disco de estreia de 1968, Mutantes. Escutámos a última faixa deste registro, o tema Caminhante Noturno, uma composição de Arnaldo Batista e Rita Lee, para um disco que continua a desenvolver o som que surgiu no disco de estreia, um álbum com composições mais pop e, pelo meio, muitas experimentações, muitos momentos de pura bizarria, e que também encontramos aqui nesta faixa Caminhante Noturno, logo no início, com uma secção de sopros completamente alucinada. Antes dos Mutantes, em 1969, estivemos também em 1969, mas com os norte-americanos Iron Butterfly. Escutámos Bell the Beast para o registro Ball, o terceiro álbum editado pelos Iron Butterfly. Seguimos agora com os Sweet Smoke, uma banda que já passou algumas vezes pela Floresta Encantada, um grupo norte-americano, mas que foi viver para a Alemanha, foi viver para uma comuna, acabou depois por trabalhar com Conrad Planck, esse nome mítico do krautrock, que trabalhou com inúmeras bandas alemãs, mas também trabalhou com os Sweet Smoke. Vamos escutar uma faixa que pertence ao segundo álbum do grupo, o segundo e último álbum de estúdio dos Sweet Smoke. Vamos escutar Just Another Empty Dream. São os Sweet Smoke, em 1963, no registro Darkness to Light. Últimos minutos na Floresta Encantada com os Sweet Smoke, uma banda formada em Brooklyn, em Nova Iorque, em 1967, mas que se mudou para a Alemanha em 1969 e que deu até 74 inúmeros concertos pelo norte da Europa, também por França, e chegou a trabalhar na Alemanha com Conrad Planck, um nome muito associado à gênese do krautrock, o rock alemão da década de 70. E os Sweet Smoke, um grupo que cruza não só as referências do rock psicadélico com o jazz e outras estruturas mais complexas e até mais experimentais, um grupo que refere mesmo que as suas maiores influências vão dos Beatles a Frank Zappa, passando por John Coltrane. Editaram apenas dois discos, Just a Poke de 1970, um álbum que tem apenas duas músicas, e depois em 1973 saiu Darkness to Light, onde fomos buscar Just Another Empty Dream. Ainda iria sair mais um disco dos Sweet Smoke, um álbum ao vivo lançado em 1974, e aqui ao vivo neste registro dá para perceber de facto a dinâmica da banda e a forma como de um momento para o outro conseguem cruzar um hard rock e a seguir o jazz. Ficámos então com os Sweet Smoke e estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. E para o final, como já tem sido tradição aqui na Floresta Encantada, temos sempre por programa, quase sempre, uma música ao vivo. Desta vez, uma música que pertence a Jeff Beck, a Tim Bogert e Carmine Appice. Juntos são os Beck, Bogert and Appice, um supergrupo que esteve para ser pensado mesmo a inícios dos anos 70, mas Jeff Beck teve um acidente de carro e condenou as hipóteses desse projeto ir para a frente com a secção rítmica dos Vanilla Fudge. Bogert and Appice, entretanto, formaram os Cactus, juntamente com Rusty Day, mas este grupo terminou pouco depois, e a partir de 1973 Jeff Beck voltou a reunir-se com Tim Bogert e Carmine Appice, e juntos gravaram um disco, um álbum de hard rock, com Jeff Beck a apontar diretamente para Jimmy Page e para os Led Zeppelin. Em 1974 sai um álbum ao vivo, na altura uma edição apenas no Japão, e é esse disco que vamos agora para este supergrupo, que não durou muito, acabou pouco depois da edição do registro ao vivo, e aqui podemos perceber de facto a dinâmica sónica de Beck, Bogert and the Peace, principalmente num tema, numa versão que é um original de Stevie Wonder, a faixa Superstition, mas aqui numa versão muito mais roqueira por parte da guitarra de Jeff Beck e a secção rítmica de Bogert and the Peace, nomes que pertenciam aos Vanilla Fudge. A fechar então a Floresta Encantada em 1974, Superstition, original de Stevie Wonder. Até para a semana. There is superstition.